Estou recebendo o diretor superintendente do PTI, Parque Tecnológico Itaipu, Dr. Jorge Calado. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Importante estar aqui mais uma vez com vocês. Satisfação recebê-lo aqui no estúdio para falar de várias novidades relacionadas ao PTI, que é um centro, né, de inovação aqui na região de fronteira. Várias tecnologias são tratadas ali dentro. E, inclusive, uma das notícias aqui que nos deixou bem satisfeitos é saber do investimento que está sendo feito na questão de cidades inteligentes. O PTI agora conta com um laboratório vivo dedicado especificamente a essa questão? Sem dúvida. É mais uma ação da nossa gestão frente ao Parque Tecnológico. Nós sempre colocamos que nós temos que ser um parque tecnológico que esteja presente na sociedade, presente com os setores produtivos, sempre por meio de tecnologia e inovação, trazendo melhorias, trazendo melhores processos. E numa ação, numa parceria muito forte com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, nós implementamos no Parque Tecnológico o nosso laboratório de cidades inteligentes, o laboratório vivo. Digo que esse investimento foi total por parte da BDI, não teve investimento de recursos financeiros por parte do PTI, mas sim recurso intelectual. Os nossos técnicos trabalharam muito na elaboração desse novo laboratório, no planejamento e na sua execução. Então nós temos mais uma, digamos, uma ferramenta importante que vai ficar à disposição dos gestores municipais, não só para a visita, mas também para ser um instrumento que possa auxiliar tanto na elaboração das políticas públicas quanto na própria execução. E é um laboratório que já vem atraindo a atenção, né? Ele foi aberto recentemente, mas até na semana passada já houve uma comitiva de prefeitos de várias cidades que foram até ali para conhecer um pouquinho mais o espaço? Sim, nós tivemos um primeiro evento nesse sentido. A ideia é organizar as comitivas, os grupos de prefeitos de todo o Brasil, com ênfase aqui para a nossa região oeste, com ênfase para o Paraná inicialmente, mas que todos possam vir e acompanhar as tecnologias que estão disponíveis e que poderão estar disponíveis também para as suas cidades. Isso por meio de ações com a BDI, que tem um programa muito grande nesta linha. Então nós somos o ente técnico, digamos, somos o elo técnico, o elo científico dessa nova ferramenta. Importante, quando a gente fala em cidade inteligente, antes de mais nada, nós temos que ter o cidadão inteligente, né? Então, para que ele possa usufruir dessa tecnologia. Então, juntamente com esse laboratório de cidades inteligentes, nós estamos também com programas de formação a respeito, para que, conforme falei, tudo que fique à disposição possa ser utilizado de uma forma racional e efetiva. E algumas das tecnologias até trabalhadas nesse laboratório, elas são tecnologias para o dia a dia mesmo das pessoas, né? A gente vê questão de mobilidade, iluminação, enfim, são situações aí que podem ajudar o gestor e facilitar bastante a vida do cidadão no seu cotidiano? Sim, por exemplo, nós temos ali uma luminária que, além de ter a função básica de iluminação por LED, existem intensidades de luminosidade conforme o horário. Isso pode ser programado não só em relação à exposição solar, mas também os horários mais críticos em relação à segurança, para que ela tenha uma intensidade maior de iluminação. Ao mesmo tempo, ela tem um sensor de ruídos e ela pode ter também um equipamento de Wi-Fi dentro daquele conceito da cidade digital. Então, o município, por exemplo, a cidade que busque ter uma integralização de 100% em rede digital, essas luminárias poderão ser pontos para esses hubs, para essa rede. Pois é, são tecnologias bastante interessantes e que um ponto importante se destacar. O PTI já há mais de 10 anos trabalha com a questão das incubadoras, o desenvolvimento de tecnologia local, ou seja, são oportunidades também para empreendedores aqui da nossa região criarem produtos e testarem também? Sim, nós já tivemos um exemplo muito interessante, que é um produto de uma das nossas empresas incubadas, referente ao gerenciamento de frota de veículos elétricos e de bicicletas também. Isso é importante. A incubadora tem a função de orientar os empreendedores, né? Demonstrar que aquilo que pode ser uma intenção possa transformar-se em negócio, desde que tenha os quesitos básicos ali de execução, de questões econômicas, de questões técnicas para tanto. Que nem sempre uma ideia tem viabilidade econômica, e a incubadora está para fazer esse elo, né? Ajustar isso de uma forma mais profissional, de uma forma técnica. E o PTI, Parque Tecnológico Itaipu, ele atua em várias áreas, né, que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, inclusive expandindo, né, as suas ações. São parcerias que são firmadas com os municípios da região, são vários projetos também desenvolvidos aqui em Foz do Iguaçu. E vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos do PTI, porque a gente observa, por exemplo, a agenda cultural do PTI. É algo que vem sendo ampliado e, inclusive, né, vocês receberam aí uma boa notícia quanto a possibilidade de captação de recursos através da Lei Rouanet para promoção de espetáculos aqui na nossa região? Isso, tivemos essa boa notícia, né, esse bom indicativo, estamos credenciados para tanto. Nossas equipes da área de educação e cultura já estão se mobilizando para a captação desses recursos, de uma maneira que nós acabamos buscando também a nossa sustentabilidade em termos de patrocínio de eventos culturais. Não ficamos diretamente dependentes de fluxos tanto do PT quanto da Itaipu, mas que empresas venham ser nossas parceiras e que tragam cultura para a nossa região, na forma de espetáculos, na forma de, ou seja, cultura nas suas mais variadas formas, incluindo o lançamento de livros e assim por diante. Pois essas são ações aí que a gente vê desde o ano passado, por exemplo, o Cine Teatro Barrageiro ali, que é um espaço dentro do Parque Tecnológico Itaipu, né, vem sendo utilizado cada vez mais. Né? Tradicionalmente, todo ano nós temos o edital, né, para que os entes culturais se habilitem para que utilizem esse espaço. E já é algo que está no nosso calendário oficial. Já está fazendo parte da cultura, não só da cidade, mas principalmente da cultura do Parque Tecnológico, da cultura de Itaipu. E investimentos em cultura também estão vinculados à questão da educação. No ano passado, inclusive, vocês lançaram ali até uma mini-cidade ali para trabalhar com crianças, enfim, conceitos relacionados ao espaço urbano? Exato. Tivemos a nossa Ecovila, um nome que veio de uma eleição interna, né, do nome para isso. É uma réplica da cidade cidadã, digamos assim, onde você tem espaços de acessibilidade, onde você tem orientações sobre trânsito, tem monitoramento climático, monitoramento das emissões, ou seja, você tem toda a estrutura ali que identifica uma cidade sustentável, veículos elétricos e um espaço também para aprendizado, para visitas de escolas e assim por diante. Então, esse foi um projeto que nós desenvolvemos com a Itaipu Binacional e ele está à disposição da comunidade, à disposição das escolas e ficou bastante interessante. E além das escolas que vão até o PTI, o PTI também vai, né, até muitas escolas aí com parcerias na região. Tem até indicação aí de algumas ações, né, desenvolvidas pelo PTI, há prêmios nacionais até nessa área aí de trabalho com escolas, com a comunidade escolar, enfim. Sim, sim. Existem alguns prêmios que estão em andamento, alguns já conquistados, mas nós não podemos, a partir do princípio, né, que essas conquistas nos conquistem. Nós temos que sempre estar buscando maiores desafios, maior agilidade em termos de resultado, ou seja, em aprimoramento constante. O prêmio é um reconhecimento, obviamente, para as equipes, é um reconhecimento para a região, para todos aqueles que estão participando. Mas o importante é você sempre estar inovando, estar buscando algo maior, melhor em termos de qualidade. Um exemplo interessante é a questão da nossa Ecovila, ela também já está incluída entre os nossos atrativos turísticos. Então, além da visita à barragem, entre tantos outros já tradicionais, nós temos também um programa de uma permanência de uma tarde na nossa Ecovila, com monitores especializados. Muitas vezes os pais estão fazendo visita à barragem, os filhos com menos de 12 anos não podem acompanhar, então tem essa opção, vamos dizer, temos um roteiro para crianças também. E o PTI é justamente o responsável pela operacionalização, né, do Complexo Turístico Itaipu. Enfim, a gente observa aí que alguns produtos que estão sendo desenvolvidos são focados na questão do turismo científico, enfim, trazer aí mais gente também, permanecer mais tempo ali no Complexo Turístico? Sim, também isso. Não só no Complexo Turístico, como também no próprio PTI. Nós estamos nessa fase de uma aproximação cada vez maior com a sociedade, né, com quem necessita das nossas soluções, da nossa atenção especial. E a questão do turismo técnico-científico, ele ocorre tanto no nosso Centro Internacional de Biogás, no CI Biogás, existe um dia para acompanhar, e também no nosso Laboratório de Segurança de Barragens e entre outros setores importantes do PTI. Então, muitas vezes o visitante vem, ele tem uma formação ou tem uma curiosidade, ele gostaria de se aprofundar um pouco mais. Então, nós inauguramos, digamos assim, lançamos essa modalidade de turismo técnico-científico. E está indo bem, as pessoas têm procurado bastante. Principalmente as pessoas das áreas relacionadas com esses temas. E como é que funciona até essa questão do incentivo, né, energias alternativas? Porque tem a questão do biogás, né, que é trabalhado já há algum tempo. Enfim, o PTI se envolvendo também nessas questões de interesse regional aqui? Sim, o CI Biogás, que é uma referência nacional, é uma empresa que ela surgiu dentro do PTI, digamos, é uma spin-off, e é importante que ela transforme aqueles problemas que seriam problemas ambientais sérios, como dejetos suínos e assim por diante, transforma em energia, ou seja, transforma em solução. Então nós temos uma equipe bastante aprimorada, trabalhando dentro do CI Biogás, em ação conjunta com o PTI, com a própria Itaipu Binacional, e estamos levando essas soluções para todos aqueles que nos procuram. E isso é importante porque a questão das energias renováveis, essa matriz energética deve ser diversificada, embora tenhamos uma geração bastante importante em termos de energia hidrelétrica, mas não podemos deixar de pesquisar e colocar em prática outras alternativas, como a solar, a questão do biogás e assim por diante. E o Parque Tecnológico Itaipu tem um fluxo diário bastante grande, né, de pessoas, especialmente nos períodos em que as instituições de ensino que operam lá dentro, né, estão em funcionamento. Temos lá cursos universitários, cursos técnicos, enfim, várias atividades que acontecem no Parque Tecnológico Itaipu. E uma das questões até que envolvem, né, o parque é o próprio acesso ali ao PTI. Está sendo feita aí a construção, né, de um acesso alternativo ali através do trevo da Vila Cera para facilitar um pouco essa acessibilidade nas instalações do parque? Sim, hoje a frequência diária de pessoas no Parque Tecnológico é em torno de 7 mil pessoas ao dia, principalmente em período de aula, onde nós temos não só as aulas, mas eventos, congressos e assim por diante. São 3 instituições de ensino que estão conosco, de ensino superior, que estão conosco durante o período letivo todo. E numa forma de tornar até o PTI mais acessível e desonerar também os trabalhos ali da segurança da barragem da usina de Itaipu, nós estamos com acesso alternativo em construção, um acesso de 2,5 km, existe uma ponte prevista também de 40 metros, e esse acesso alternativo está sendo construído em função de mais uma boa parceria que nós temos com a nossa mantenedora, com a Itaipu Binacional, que colocou recursos para mais essa obra. Então nós vamos ter um acesso independente, porém bastante seguro, porque vamos usar segurança tecnológica nesse espaço todo. E é uma distância curta até, 2,5 km, enfim, vai tornar até mais rápido esse acesso ao PTI? Mais rápido, e temos uma harmonia paisagística interessante nesse trajeto, né? Passamos por áreas verdes, passamos pelo rio, enfim, é um trajeto que eu diria assim, bastante interessante de se fazer, quase uma atração turística a mais. E o PTI está envolvido em projetos aqui com Foz do Iguaçu, como é o caso, por exemplo, do Mercado Municipal, né, que está em construção ali na região da Vila Ana, antiga Cobal, enfim. Como é que está esse panorama? Até porque a gente sabe que 2019 é um ano que chega com mudanças, né? Mudanças no governo federal, no governo do estado. Como é que está esse panorama? Enfim, a princípio as parcerias mantidas aí por Itaipu com os municípios da região, de Foz do Iguaçu, continuam? Há alguma sinalização nesse sentido? Em princípio, sim. Obviamente que nós temos que aguardar as novas diretrizes. Possivelmente alguma mudança pode ocorrer, mas claro, nós esperamos que sem, digamos, prejuízos para a região ou alguma outra ação que possa perder efetividade. Questão do mercado municipal, nós estamos em tratativas com a prefeitura, estamos conversando internamente, a Itaipu retomou as obras, né, do antigo mercado Cobal, e tem uma questão da operação. Então, obviamente, isso tem que ser muito bem planejado. Estamos conversando com o SEBRAE quanto à viabilidade desta ação conjunta ou não. Mas, independente de quem venha operar, é importante que o mercado venha a ser mais uma atração do município, como as demais cidades têm. O mercado municipal é um polo gastronômico, é um polo de apoio aos arranjos produtivos locais. É uma região que sempre as pessoas visitam nas cidades. E aqui não poderá ser diferente, independente de quem venha operar. Então nós estamos numa conversa muito próxima com o SEBRAE, fazendo as avaliações todas, para que, caso venha ocorrer alguma ação, ela ocorra de uma forma muito sustentada, muito planejada, até em respeito à população, ao município e aos recursos que estão ali investidos. Conversei aqui então na RCI com Jorge Calado, diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu, PTI, falando aí sobre algumas das novidades, algumas das ações, né, previstas ali no Parque Tecnológico. Quero agradecer a sua presença aqui na RCI nesta manhã. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, um bom final de semana, nós estamos à disposição no Parque Tecnológico Itaipu. Até breve, Guilherme.